Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, direto de Floripa, Ilha da Magia, Santa Catarina, na véspera do Planeta Atlântida, yeah! Querido! E tu, pequeno! Ah, que beleza, hein? Maravilha! Chegando com Coca-Cola, Lojas Colombo e Nova Skin aqui com o Pretinho Básico. E aí, Porazinho, que homenagem, hein, Porazinho? Cara, eu sou muito feliz por ter vocês como amigos, colegas, irmãos. Que maravilha, porque cara. Cada dia, cada momento com vocês, a minha vida renasce. Que bom, bro. Né? Marley Matos. É Marley Matos? Marley Matos. Marley Soares. Não, não, jurada do Raul Gil. Marley. Olha, eu tô muito feliz. Cara, sensacional. Esta canção, mais uma canção da ala de compositores do Pretinho, realmente me emociona muito. E que traz um frescor das primeiras composições, né? Traz um frescor daquelas primeiras, daqueles primeiros momentos, né? Tá bom, Eu me sinto muito bem, cara. E tu, Cajeta, tá bem? Te sente tudo bem também? Tudo bem, tudo certo. Quero já mandar um beijo pra Marley Soares, que foi lembrada aqui pelo Maurício, que foi lá, viu, Marley, cara. Mas eu quero mandar pra Marley Soares. Pronto, cada um manda pra quem Marley, quer. Quiser. E aí, Mr. P, beleza, tudo bem, querido? Tudo bem, certo. E tu, Potter? Eu tô dentro do possível, eu tô bem. Potter tirando uma onda de André Agassi, olha que beleza. Dentro do possível, eu tô bem. Não vivi uma boa noite. Uma boa das últimas 12 horas. Por quê? O que fizeram contigo, Potter? Não fizeram contigo. Não fizeram nada contigo, Potter? Não fizeram nada. Mas tá lindo. Floripa é demais. É demais. E amanhã tem Planeta E melhor do que isso, Floripa tem, né, velho? Floripa tem. Beijo pra rapaziada, Floripa tem. Muito bom. E tu, Maurício Amaral, tá bem? Cada vez melhor nessa ilha. Coisa boa. Marcos Pianges. Já começo mandando um salve pra torcida alvinegra que lotou o Scarpelli ontem. Fizemos uma festa incrível. Agradecer Rodrigo, Fernando e Renan Dalzotto, que inclusive deu uma camisa que vale dinheiro ali pro meu. Uma festa espetacular ontem no Lando Scarpelli. Abraço pra nação do Figueirense. Boa, Marcos. Depois eu vou falar mais também sobre a festa. No Bola nas Costas. Cara, e nós encontramos ali no terminal Rita Maria hoje quando saíamos do Intercity pra vir aqui pra rádio. Olha aí, o nosso querido Geison. Ai, meu, que coisa aí, Geison. Ô, Geison, tu já conhecia a Floripa, Geison? Nunca tinha vindo, meu. Cidade bonita, tem sol, agora tem nuvens, meu. Ah, não, lá em Porto Alegre não tem sol. Te acostuma, aqui é assim, sol, nuvens, sol, chuva, nuvens, sol, é assim. Eu tô pensando em fazer um bug jump na ponte, tá? Ah, proibido, Geison. Bug jump de wireless, meu. Tu diz tem até sol ou tu diz atenciosa? Não, tem sol, falado. Vou pra praia botar uma sunga, meu, que tá um calor, meu. Sunga branca. Os quitutes lá do bar da Dona Rosa pra vender na praia, cara. Sim, meu. Sim, dado. Eu vou viver de esquitute instalado. Vai passar a vender, planeta. Vou te dizer uma prainha legal pra tu ir na beira da praia, na areia, vendendo teus quitutes. Qual é, meu? Jurerê Internacional. Sim, olha aí, ó. Pode ir lá vender teus quitutes na beira da praia. De vez em quando entra ali nos nossos amigos do Taiko, vende pra eles ali. De vez em quando também entra na P12, vende pra eles os pastéis ali. Tu vai ser muito bem recebido. Lugares que combinam comigo, tá? Jurerê Internacional. Tabela de preço? Sim, com a minha cara o lugar, meu. Não, a tabela de preço. Aqui sim, meu. R$5, salário. O que tu... Ah, mas inflacionou, gente. Ah, estamos em Floripa, salário. Pode atolar aqui. Cara, o Geiso perdeu a inocência, tu viu? Ele chegou em Floripa, já aumentou o preço. Sim, ficou na entrada, meu. O lugar é longe. Aqui, aquele milho, como é que é o nome daquele milho que é vendido na praia? Milho verde. Milho cozido. É mais barato que o milho. Mais barato no sul, Jurerê, ela só tem um milho mais barato que em Bé, por exemplo. Não, mas as empadinhas não. Não tem empada também. Mas agora vai ter com o Geiso, vai ter. Atenção, Jurerê! Em breve, empadinhas do Geiso! Olha, vamos dar aqui a rodada dos destaques comentados do Clique RBS, porque hoje nós temos muito a falar de Planeta Atlântida. Estamos recebendo aqui os nossos amigos Calef, que é o responsável pela segurança do planeta, e o nosso amigo Eugênio Corrêa, que é um dos diretores do Planeta Atlântida, e vai falar com a gente aqui. Vai trazer pra gente todas as informações que a gente possa, porventura, ter esquecido de trazer pra audiência da Atlântida sobre Planeta Atlântida. Sim. Então a gente vai contar com o papo deles daqui a pouquinho antes do show do intervalo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2011. Falta um dia. Hoje é dia do Tratado de Madrid, que na prática criou o atual Rio Grande do Sul. Ah, se ele tivesse criado o Real Madrid. Antes do Tratado de Madrid, o Tratado de Tordesilhas cortava o Brasil entre Belém do Pará e Laguna, aqui mesmo em Santa Catarina, deixando assim o Rio Grande do Sul e boa parte do oeste do Brasil nas mãos dos espanhóis. Seríamos espanhóis, falaríamos castelhano. Seria pretito lá, sim. Isso, pretito lá. Negrito. Cantamos porque piara vieja del porá. Apojo. Apojo, é, apojo, isso, a galinha. As chuvas. Aí seria galetitas tu dá, porque tu dá de o como. As chuvas na região serrana do Rio de Janeiro deixaram, amigos, 356 mortos. Caramba. Até agora. Tá muito feio. Até agora, desde terça-feira. É a maior tragédia de tempo, né, meteorológica, desde bateu Santa Catarina aqui, Blumenau, a do ano passado em Angra, de São Paulo. Tá. Devastação. Cara, incrível. Incrível. Devastação. As buscas por, e impressionante, no ano passado aconteceu a mesma coisa. Em Angra. Em Angra. Nessa época, exatamente. Nessa época, no ano. Em Angra foi uma parte de um morro que desabou, né? Lembra que tinha uma vala? Deslizou. Assim. Essa foram várias daquelas. Sabe? Várias. Várias tsunamis de lama. Levaram Teresópolis, Petrópolis. Nossa, bom, as buscas por outras vítimas na região seguem com o apoio de helicópteros e no centro de Nova Friburgo, uma das áreas mais castigadas, o comércio segue fechado. É grande o volume de lama nas ruas. Na entrada da cidade, o único posto de gasolina aberto na manhã de hoje tinha cerca de 50 carros na fila tentando abastecer. Olha a situação, cara. A presidente Dilma Rousseff, que já liberou 780 milhões de reais para os municípios atingidos pelas chuvas, vai sobrevoar a região serrana do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Bom, a gente viveu muito de perto aquela tragédia no Vale do Itajaí, né? Aqui a gente estava no Pretinho já e tudo mais, e a gente lamentava, ficamos falando horas e horas. E pra, na comparação, pra gente ver o tamanho disso aí que tá acontecendo no Rio de Janeiro, cara. Já tem mais mortes, né, do que aquela tragédia, cara. Aqui em Santa Catarina, 150 pessoas, eu acho, né? E já agora, tem mais que o dobro. Mais que o dobro. Cara, e assim, ó, a gente pede aqui pra nossa audiência, tem gente nos ouvindo em tudo que é lugar e tal, do Brasil, que nos mandem formas e números, sites, qualquer forma da gente se comunicar ou poder informar aqui algum meio de ajudar esse pessoal, essa galera que tá lá no Rio de Janeiro. Acho que a Defesa Civil é um bom caminho. Acessa o site Defesa Civil lá que tu já encontra meios. Deve ter, né? Eu li no meu Twitter, cara, essa noite, uma menina aqui de Florianópolis que tem o sogro dela morando lá nessa região e tá incomunicável, ela não sabe notícia do sogro, não sabe notícia da família, do marido e tal, enfim. Não, e atingiu a todos, mano. Todo mundo, cara. Pobre, rico, remediado com a tragédia. As cervejarias, as grandes famosas cervejarias, têm fábricas lá, né? Parou. Paralisou a produção porque a água que elas usavam pra fazer cerveja virou lama. Os rios viraram. Cara, impressionante. Isso me preocupa, cara. O ano de 2010 foi, junto com o de 2005, o mais quente no mundo. O ano passado foi também o mais chuvoso. Nos anos de 2005 e 2010, a temperatura foi um grau superior à média do século passado. Ah, eu senti, cara. 2010 foi o 34º ano consecutivo no qual as temperaturas do planeta estiveram acima da média, ou seja, estão subindo, a temperatura do planeta está subindo ano a ano, e isso obviamente vai acabar redundundo em tragédias climáticas. Como isso que está acontecendo, né? Mudanças, eu vi um cara falando ontem no Globo News, que eu cheguei cedo em casa e fiquei vendo, o cara dizendo que antes o mundo mudava porque ele vai mudando, né? Antes era um continente só, vai mudando, e agora o mundo começa a enfrentar mudanças ocasionadas pelo homem. Sabe, mudanças drásticas de tudo, porque o homem está fazendo coisas. Então caiu aquela teoria tua lá, de que o mundo sempre teve. Não, o mundo sempre vai ter, continua tendo. Mas vai caiu, ter caiu agora. Não, mas exemplo, é que agora sim, hoje tem Rio, mais uma teoria. O que está acontecendo é que a ação caiu, do homem está acelerando os processos de mudanças, né? Há 100 anos atrás, por exemplo, a última grande tempestade, enchente, há 100 anos. Aconteceu e as consequências foram umas, porque naquela época não tinha tanta ação da mão do homem, e hoje em dia as consequências são outras, porque tem a ação da mão do homem. Não, e ação da mão do homem? O mundo adoro. Cresce, né? A população cresce, aí os caras vão morar no morro. Exato. Aí chove no morro, como há anos. Se o morro vem abaixo, não leva tantas casas, não leva tanta gente, porque há um tempo atrás não tinha tantas casas no morro. Né? Hoje em dia, ou por falta de opção, ou por irresponsabilidade de uma... De um plano errado, diretor, existe. Sim. Os caras deixam construir no morro, sabendo que pode vir um desabamento, pode levar a casa abaixo. Mas e isso é pra rico e pra pobre. Tem que saber construir. Tem todas as grandes cidades, todas as cidades que tem morro, por exemplo, Vancouver tem morro. Certo? E não desaba, porque é bem construído, tem um cuidado da prefeitura. Você tá falando do Canadá, né? De ocupação irregular, más construções. Sim. E outra, né? Esses dias aqui no programa a gente falou de um cidadão que, depois de uma tragédia, disse: olha, moço, a gente não mora aqui porque quer. É um planejamento, né? Isso é o... Né? É verdade, amigo. Quadrilha, Marcelo, aproveita e fica por aí, Marcelo. Bom, antes então... humanidade. Eu vou na notícia da Mega Sena acumulada e prêmio. Que bobajada. Pode chegar a 11 milhões no sábado. Números sorteados ontem foram 20, 33, 34, 57, 58 e 60. Feito! 94, 32, 47 de hora em hora. A Rede Atlântida informa o resultado do que mesmo, patrão? Agora, era a Mega Sena, né? Era a Mega Sena. E agora a notícia, Marcelo, que uma quadrilha de classe média. É verdade. Que vendia droga. É verdade. Foi presa, vendia drogas. Foi tóxico presa no centro de Florianópolis. Brasil e outras coisas. A polícia apreendeu micropontos de LSD. LSD, é verdade. Maconha. Maconha é uma droga terrível. Balança de precisão. Balança de precisão dá uma loucura. Coldre e munições. E o que mais? Munições. Munição, cara, cheirando munição, fica doidão. Munição é uma loucura. Muita gente. O ponto de tráfico era uma casa localizada perto do Instituto Federal de Santa Catarina. O esquema foi descoberto a partir de telefonemas de muitas mães denunciando a casa onde os filhos iam com muita frequência. Pra comprar drogas. Pra comprar droga. Por causa de reportagens, já estive no Balanças de Precisão Anônimos. É verdade, tu nunca brilha, né, Marcelo? As pessoas viciadas em Balança de Precisão. Cite três nomes. Três pessoas viciadas em Balança de Precisão. Preta Gil, a Silvia Popovic, Porcovic e o Poré. Não. Um piloto cego fracassou ao tentar bater um recorde de velocidade. Ele tentou se tornar o cego mais rápido do mundo ao dirigir seu carro a mais de 300 km por hora. Mas ele fracassou na tentativa ao colidir o veículo no muro. Ele passa bem. Ele passa bem. Passa bem, ceguinho. E o recorde não foi quebrado. É verdade. Não, só um pouquinho, mas se ele chegou a 300, foi, né? Não foi quebrado, não chegou. Bateu antes. Chegou. Bateu antes. E o mais engraçado é que o pai dele ia de helicóptero em cima dando as coordenadas. Ah, é? Pra direita, pra esquerda, vai reto. Imagina. E o pai dele era cego também. O pai dele ia de helicóptero. O pai dele era mudo. Excepcional essa notícia pra abrir o programa. Maravilhosa. Marcelo. Parabéns. Produção, demitida por sexo em sala de aula, professora processa escola de Nova York. É verdade, quem aqui nunca fez sexo na escola? Lamentável. Olha, eu já estudei em escolas que as professoras podiam com os alunos, mas que isso daqui. Que é isso? Essa daqui é verdade, foi impressionante. Que é isso, Marcelo? Fugiam, né? Não, ferravam. Fugiam. O Michel Teló, dá uma fugidinha. Zelador disse que flagrou duas professoras em pleno ato em Nova York. Calma, Debreia, Marcelo. Ela disse que o suposto flagra era apenas um ensaio para uma peça de ficção. Eu vi o Neyla ensaiando no hotel uma peça. Essa peça, eu e o Nanini, estamos treinando. Eu vi anos. Isso ontem à noite, ele disse que era. Estamos treinando anos para essa peça. Isso não é arte. José viu que ele estava presente ontem lá na festa do Figueira, né? Eu me decepcionei com a Neyla, porque nós fizemos. A Neyla. É o Neyla. Eu sou o homem. Não é o homem. Não pra é mim homem. Não interessa levantar aí o estandarte da homoafetividade. Como é que tu, como assim. É que tu tava ontem lá na festa do Insensato Coração lá? Tá maravilhoso. Luigi, tá na melhor fase. Tava largada, Nila largada. Minha voz tá ruim, gritei muito. Gritei muito ao som do Henrique Buzino ontem. Henrique Buzino é pros íntimos, é Henrique Fernandes o nome do gritei DJ. Gritei muito, gritava. Barbra Streisand. Leila, lançou, largou aí? Era o Marcelo, na verdade. Larguei. E tu, Marcelo, como é que tá aí? É verdade, amigo, pra terminar o jornal. Pra terminar o jornal, notícia de não terminar. Bichinho. Motorista acha cobra de 3 metros no motor do carro. É verdade, na Austrália. Que baita cobra. A cobra vai passar os próximos 2 meses se recuperando no hospital porque ficou muito quente. Tá bom. Obrigado. Ô, Potter. Oi. A gente fez o apelo aqui, pediu e tal, e eu tô vendo aqui pelo Twitter que a rapaziada. A rapaziada tá mandando dezenas de tweets links, né? Com formas de aí, ajudar a rapaziada que tá prejudicada lá no Rio de Janeiro. Então, agora aqui manda já? Alguns aí, por favor. É SOS Teresópolis Donativos, tem uma conta corrente no Banco do Brasil. A agência é 0741-2, agência 0741-2, e o número da conta é 11-00-00-9. 11-00-00-9, Banco do Brasil. Essa informação tá na capa do G1, o site da Rede Globo. Boa. Né, pra quem quiser. E ali tem outras maneiras de poder ajudar quem tá precisando lá no Rio de Janeiro nessa grande tragédia que a gente tá enfrentando no país aí. Já são 379 mortes. Pelo amor de Deus. Aumentou o número. E eles precisam de água potável. As pessoas nunca dão água, né? Sempre dão alimento e roupa. Dá água. As pessoas água potável, água. Outros tipos de alimentos, roupas, cobertores, colchonetes e itens de higiene pessoal. Sabonete, pasta de dente, fralda descartável. É condicionador também, né? Tem. Tu vai lendo aqui que há crianças que perderam os pais, 2 gurizinhos de 2 anos de idade, gêmeos. Que tristeza. Perderam os pais, aí não que tem horror. Onde ficar. E aí vai indo a devastação. Cada hora aumenta mais porque tu vai aproximando da tragédia. Ah, sim, claro. Vai sabendo o que acontece. Entrando, né? Exatamente. Uma pena. Uma pena, queridos. 1:17 que Deus não desampare essas criaturas, verdade, né, cara? Verdade. Putz, que é isso, velho? 1:17, vamos falar de Planeta Atlântida! Amanhã e depois, 14 e 15 de janeiro em Caraveiras, Sapiens Park, Floripa, Santa Catarina, Planeta Atlântida, a maior festa do planeta. Chamamos aqui no estúdio 2 queridos amigos, 2 responsáveis pelo Planeta Atlântida, o nosso querido Calef. Fala, Calef! É, parceiro. Tudo bem, irmão? Calef responsável pela segurança irrepreensível do planeta e o nosso querido Eugênio Correia, um dos diretores de um dos maiores eventos de música da América Latina. Tudo bom, Eugênio? Como é que fala, vai, querido? Gente, tudo bom, querido? Tudo bem. Sejam bem-vindos. A gente estava comentando no início do programa aqui que vocês estão vindo aqui para nos ajudar a dizer alguma coisa que a gente ainda não falou, porque estamos falando de planeta a exaustão aqui no Pretinho Básico e nunca é demais. Então vocês estão aqui para nos ajudar alguma coisa, algum detalhezinho que tenha nos escapado e tal. Por favor, Eugênio, vamos começar a desenrolar esse novelo aí. É um prazer estar aqui, né? No meio dessa constelação aí de craques. É. Fica até nervoso aqui. Tá pronto o baile. Tá pronto o salão de baile. Tá pronto, vai ser 2 dias de sonho num novo salão, uma nova área, o Sapiens Park. Que tem... Acho que foi uma decisão muito sábia de tudo a ver com o Sapiens Park, né? Maurício, é muito bom. Uma área com um lago, uma área com árvore, uma área com sombra, grama. Acho que aquele sinal do projeto Sapiens tem tudo a ver com o que a gente pensa de sustentabilidade. Vai ser bacana mesmo, né? Acho que a expectativa é de batermos um novo recorde aí de público. E nessa área mais afim aí com o que a gente pensa para Planeta Atlântida. Qual é a capacidade do local, Eugênio? A capacidade do local é... Eu acho que isso eu vou deixar pro Gustavo certo, responder. Certo, uhum. Certo. Mas cabe um mundo lá dentro. Cabe um mundo lá. Cabe o planeta e é o que vai estar. E vai sobrar espaço. Mais de 50 atrações por noite. Uhum, para todas as tribos. Então ninguém vai ficar de fora. O planeta tem essa responsabilidade aí de buscar aquilo que tem... Que a galera tá com sinal na comunidade. Então vamos agradar todo mundo. Trabalhamos uma festa extremamente democrática, né? Atendendo todos os públicos. Duvando ao Eric Murilo, quase. Exatamente, cara. Mas tu sabe que hoje eu tava vendo o Jornal do Almoço, o Cacau Menezes estava sobrevoando o Sapiens Park e mostrando, né, onde vai ser esse novo planeta, e realmente é impressionante, né? O tipo de estrutura que se tem. O pessoal que trabalha na técnica aqui da rádio, que tá preparando também as nossas transmissões, falando muito bem do local, né? De toda a infraestrutura que se tem para fazer, né? O planeta e também para fazer o nosso trabalho. E eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que o público vai adorar também. A gente tá louco para conhecer. Amanhã a gente vai estar lá já, né? Todo conforto, toda segurança. A gente não vai menosprezar uma área que durante 10 anos a gente teve ali no Parque Planeta, mas aquelas pedras saíram, eram coisas do passado, né? Agora você é grama e asfalto. É muito mais legal. Isso aí. Ô, Gustavo Galef, fala pra gente aí, então, da capacidade do planeta. É, ontem eu tive a oportunidade de participar de um programa na TV Com, aqui com a nossa querida Naya Coral, falando da preocupação dos pais, do primeiro planeta dos filhos, o que que os pais, com o que que tem que se preocupar, com o que que não tem e tal, enfim. Não tem que se preocupar com nada, na verdade, né, Galef? Na verdade, o nosso trabalho, ele é árduo, ele começa 6 meses antes, efetivamente, do evento mesmo, né? Pra justamente poder deixar que as crianças, que a gurizada, a criança, não pode ir lá, né? Mas não, é 14, 14 e acompanhado, né? Exato, mas que o pessoal possa ir lá, mesmo 14, 15, 16 anos, que vá sozinho, possa estar tranquilo lá dentro, tenha segurança, tenha tranquilidade para poder curtir efetivamente o show. E é importante que, obviamente, o pessoal leve o mínimo de material possível, uhum, né? Leve sua carteira, seu celular, sua máquina fotográfica, não sendo profissional. Na verdade, o, né, que o cara da sua carteira, o cara precisa da identidade e do dinheiro. Identidade e dinheiro. Cartão não precisa de nenhum cartão. Não. Nenhum cartão. Não. Não pode ter uma borrachinha na carteira e do dinheiro, bota no bolso e azar. É, deixa a carteira em casa, pega a identidade. É isso aí. É isso aí. Espírito, né? Vamos simplificar. Espírito pra viver. Queria saber, meu. Queria perguntar pro Calef instalado. Qual é, Jesus? Tô pensando em pular, meu. O que acontece se eu pular, meu? Pular da onde, gente? Pular. Você quer pular, não. Quer furar pular o evento. Pular, ah, pular a cerca, dá pra entrar. Ah, tá. Pular, meu. Barbada, entrar de furão. Como é que tá fácil, meu, esse ano? Conseguir pular com os 450 agentes que nós temos distribuídos. São 400, uma notícia, arranquei ele, meu. 450 homens. 450 pessoas vinculadas direto. Não são necessariamente homens, não. Mas eles correm bastante, meu? Bastante, já. Tudo treinado. Só pra saber, meu. Vai ganhar um prêmio, gente. Na verdade, tu vai conseguir. Tá querendo testar, acho que a gente pode fazer uma simulação. Vai subir a cerca. Mas vai ser que vai cair no colo já de um. Vai ter um te esperando ali, entendeu? Ah, então dá pra essa lado, o cara pula, já sai no coisa. E aí, meu, beleza? Tá lá, e vai correndo, meu. Alguns que maravilha, cara. Ingressos para o Planeta Atlântida. Você pode comprar ainda no Call Center 4003-1212 de segunda a sábado. Bom, agora não interessa mais se é de segunda a sábado, como é que é. Agora é agora para comprar ingresso para o Planeta Atlântida pelo Call Center 4003-1212. Também no site oficial planetaatlântida.com.br e em toda a rede de lojas Renner. Dá para comprar com cartão de crédito das marcas Visa, Mastercard, American Express, Aura, Hipercard e Diners Club. Não tem desculpa pra ficar de fora do planeta. A partir de amanhã, 10 horas da manhã, também uma bilheteria no Sapiens Park. A partir das 10 da manhã. A partir das 10 abre uma bilheteria. Amanhã já é o dia. Desculpa, então hoje. Hoje quinta. Já estamos operando com uma bilheteria lá no Sapiens Park aí pra toda a comunidade do norte da ilha, né? Galera que tá indo, saindo do centro aqui ou do sul da ilha, indo pro norte da ilha, já pode passar ali no Sapiens Park, já dá uma olhada, já sente o clima, dá uma arrepiada pra saber o que que vai rolar a partir de amanhã, 5:30 PM no Sapiens Park. Nós estaremos com nossa programação Atlântida ao vivo a partir do meio-dia do Sapiens Park, como sempre fazemos, com o Discorama, já Pretinho Básico, depois o Barracão a tarde inteira, chamando e conduzindo a galera para dentro do planeta, e na sequência, depois de toda a jornada, depois do último show, depois do Infected Mushroom, nós vamos levar a galera para casa numa troca de equipe. Uma segunda equipe assume o microfone da Atlântida para informar serviço de transporte, tempo, todas as informações que a galera que tá saindo do planeta para voltar para sua casa, seja em Camboriú, seja em Garopaba, seja no sul da ilha, no centro da ilha, possa ir tranquilo ouvindo Atlântida, sendo inclusive agraciado com melhores momentos do planeta Atlântida da primeira noite. Uma das maiores transformações, Eugênio, no ano passado foi a troca de palco, fazer giratório, aproximar a área VIP e tudo mais. Isso continua no planeta, para quem foi no ano passado e se apaixonou pelaquela estrutura. Que mais a gente vai ter além daquilo lá? na verdade, aquilo lá continua. Hein? Aquele palco do ano passado foi inspirado nessa turnê do YouTube, que está aí acontecendo também esse ano no Brasil. Esse ano a novidade é em termos de visual, é em termos de imagem. E nós vamos deixar pra turma que for lá, né? Porque também não fica nem... Não é nem justo a gente contar aqui pra todo mundo. Tirar a surpresa da galera. Quem tá investindo e tá lá vivendo esses dois dias conosco. Mas a grande diferença em termos de tecnologia e ponta, palco central é com imagens. Mesma coisa acontecendo com o nosso Planet, agora aqui em Santa Catarina, com a parceria da Pachá, uma das maiores redes de discotecas do mundo, também com muita inovação em termos de equipamento e principalmente em termos de imagem. Imagem é o que a gente evoluiu muito do ano passado para cá. Demais. Todo mundo vai poder conferir, você que não tá em Floripa, não vai estar no planeta, pela TV Com. A TV Com de Santa Catarina abre suas transmissões às 5 da tarde e a TV Com do Rio Grande do Sul a partir das 8 da noite passa a apresentar também para os gaúchos a programação do Planeta Atlântida 2011 aqui em Floripa. Queridos, alguma coisa a mais? Sempre tem alguma coisa a mais para falar? A única dica, meu velho, é assim, ó, o pessoal, quanto antes pudesse deslocar para o evento, melhor. Certo. A gente sabe que é natural da ilha, o trânsito para o norte da ilha ser complicado, sim, principalmente sexta e sábado à tarde. Então, quanto antes se deslocar para o evento, melhor. Vai chegar com mais calma, vai poder entrar tranquilo, sem estar impactando muitas filas mais tarde e prejudicando todo mundo que vai no evento. E no site do Planeta tem todas as informações sobre ônibus, linhas de ônibus, horários, tudo que você precisa saber para chegar no Sapiens Park com toda a tranquilidade. Queridos, muito obrigado pela visita aqui no estúdio da Atlântida. Não sei se vocês já. O Eugênio teve no Bola nas Costas segunda-feira aqui, né? Gostaram da participação? Muito demais. Eu ouvi toda ela. Estamos já negociando um pré-contrato. Por favor. Só falta assinar. Eu não sou traíra. Tá redigido, só falta assinar. Parece obrigado pelo apoio sempre, vezes. Parabéns aí pela transmissão de vocês. Cada ano, surpreendentemente, consegue ser melhor. Qualificam muito aí o nosso evento, que coisa boa. Obrigado, então, gente. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí, tamo junto esses dois dias, que bom. Vamos estar todo mundo lá, então. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida, aí a gente arrasta pra volta do intervalo os classificados e também os classificados do Almir. Voltamos em seguida. Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos sabendo que a audiência do Pretinho Básico neste momento está bombando em todo o sul do Brasil. Vamos fazer aqui os... O que vocês estão fazendo? Cara, eles estão emocionados, cara. Estão brigando? Não faz, eles estão vivendo um momento muito... Não faz, bebeu, Almir? Eu não vou negar. Pô, Almir. Já, Almir. Deixa eu fazer os classificados que eu fiquei devendo aqui. Almir começa a beber às 8. É, vamos nós com mais duas ofertas da audiência aqui da Atlântida. Onde estaria mesmo o papel? Ah, tá aqui. Estou me separando. Vamos. Preciso muito da ajuda de vocês para vender meu apartamento. Apartamento no último andar, 18º andar, 2 dormitórios, podendo ser transformado em 3 com living estendido, cozinha americana, suíte, banheiro social, área de serviço, garagem coberta bem próxima aos elevadores. Prédio com infraestrutura completa, piscina com deck molhado, brinquedoteca, playbar, praça portuguesa, quinto das águas, 3 salões de festas temáticos, quadra esportiva, vaga para visitante. Caraca, meu, localizado na rua Dom Cláudio José Ponce de León, que é a Ponce de León, mais conhecida como Ponce de León, que é quase na esquina com a Assis Brasil. Entrada de R$30.000, chaves R$21.000 em fevereiro de ontem. Tá cara essa chave, hein, cara? R$21.000. Morto já. Chaves R$21.000 em fevereiro de 2011. Financiamento de R$140.000. E-mail para vendoapepoa@hotmail.com. Que coisa, né, cara? Isso é o lado ruim da separação, né? É verdade, né? Imagina o casalzinho lá, feliz da vida, foram ver o apartamento. Baita apartamento. Ah, nossos filhos vão crescer. Segundo um amigo meu, o melhor negócio do mundo é comprar apartamento do pessoal que tá se separando. Aí, velho, estão com pressa de experiência, né? Estão com pressa de vender. Que dureza. Preciso vender minha casa na Zona Norte, toda reformada. Tem 3 quartos, uma cozinha enorme, sala, banheiro, área com churrasqueira coberta e fogão a lenha. O terreno é enorme. São 10 metros de frente por 48 de frente aos fundos. 110 metros de área construída, não possui habite-se, por isso tem que ser valor à vista. Aceita o carro e casa de menor valor no negócio. A casa fica próxima ao sambódromo. Não bebi, cara. É a pressa. A casa fica próxima ao sambódromo. Passa ônibus e lotação. Ele quer 150 mil, ou ela quer 150 mil de barbada nessa casa aí. E-mail para Pati Escolto. Ah, Patizinho Escolto. A Pati Escolto, arroba hotmail.com. Valeu, galera. Vamos aturar, querido. Fala, Luizinho. Beleza, maravilha. Beleza, querido. Mandar um beijo pro Figueirense. Hã? Figueirense, ontem foi muito legal. Você tava lá também? Foi espetacular lá, para do ver. Bom, gente, o produto de qualidade. O que é um produto de qualidade? É aquele produto que tem requinte e sofisticação. Olha! Tá bonito, Hoje em dia, é muito importante nós vendermos aqui na Marketing com muito orgulho o produto que mais vende no mundo. O produto que vende. Qual seria o produto, amigo? É o produto que vende. O produto que vende, a partir de agora, você encontra na Marketing. É o produto que vende. Você que é um homem requintado, sofisticado e gosta das coisas boas da vida, gosta de aproveitar a vida. Sim, então você vai comprar esse produto. Tem uma mensagem subliminar aí? Esse é o produto. O produto que mais vende no momento está na Marketing. Gente, com muito sucesso, estamos aqui apresentando com requinte sofisticação o produto que mais vende. Tá bom, homem. Não precisa nem fazer propaganda. Ele se vende sozinho. Se vende sozinho. Tá bom, gente? Tá bom, homizinho. Só pra você. Tem e-mail? Como é que consegue adquirir? O produto, ele não precisa de... É o que... Não precisa nem dizer. Ele é o que vende, ele é o que mais vende, entendeu? É a mais alta propaganda avançada. É o cúmulo da propaganda. Isso não existe, não tá nos livros de faculdade, não tá nada. Exatamente. Não tem tese, não tem mestrado. Mais uma inovação da Almir. Nada. Inovalmirketing.com.br. Fiz o barulho da sua pastinha. Bem certinho. Tá bom, meu. Obrigado, tá, querido? Não tem e-mail também hoje. Não tem contato. Nada. Não tem contato. Tá bom, então tá ótimo. Vamos dar aí o... Uma piada, vai! Piada do Bob! Opa, desculpa. Apoio! Creme hidratante ervas da China. Pra usar no rosto, nas mãos e na vasta extensão do seu corpo. Sem muito erva da Segue China. A saga da Chapeuzinho Vermelho, que ontem encontrou o lobo mal fazendo cocô, né? E aí segue a Chapeuzinho Vermelho pela estrada fora, bem contente, saltitante, num vestidinho vermelho coladinho no corpo, cantando a sua conhecida melodia, quando de repente surge em sua frente o lobo mau. Ah, então você é Chapeuzinho Vermelho. Seis. Ah, é Chapeuzinho? É, tu é Chapeuzinho. Sim, sou eu. E nessa sexta você leva doces para a sua vovozinha, não é? É, sim. E foi sua mãe quem mandou você. Só um pouquinho, mata esse filho da puta. Agora, cara, agora. Lamento, mas eu vou matar, cara. Lamento. Não tá acertando, não tô conseguindo acertar. Agora sim. Retomando a piada, é nessa sexta que você leva doces para sua vovozinha, Chapeuzinho. É, sim. Foi sua mãe quem mandou você levar esses doces, não foi? Foi, sim. Sua vovozinha mora lá no bosque, não mora? Mora, sim, mas como é que você sabe de tudo isso, seu lobo? É que eu já li o livro da história. Daqui a pouco no palco do Pretinho, Porã com uma piada velha. Piangas, Caxias, vamos fazer o devido agradecimento agora, claro, momento importante, claro, bonito, claro. Sobre o Figueira ontem. Então vamos abrir bola nas costas. Aê. Vamos abrir o bola nas costas. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Havaí contratou mais um, doutor Peter. Tá brincando, doutor Alceu. Exatamente, é o Arthur. O Arthur. Que é cunhado do Fernandes, que joga no Figueirense. Que beleza. Imagina o churrasco domingo agora, doutor Peter. Metade Havaí, metade Figueirense. E como é que foi o Figueirense ontem lá, doutor Podemos falar agora já? Mas fora de série. Vamos agradecer primeiro o Piangers, que serviu pra nós, né, KG? É verdade. O intermediário entre nós aqui do Pretinho e o Figueirense. E a turma toda do Figueirense lá, o Rodrigo que nos recebeu, nos trouxe, nos levou. O Renan, o velho quem irmão. É o Renan? Velho Renan do vôlei, né? Pra quem lembra daquela seleção de ouro lá da Olimpíada de Prata. Seleção de prata. Tá jogando bola agora. Ela começou como seleção de ouro, né? Terminou, infelizmente, como seleção de prata. Olimpíada de 84, é isso? Los Angeles, né? O Renan, grande jogador de vôlei. E o Renan que trouxe pro futebol. Na apresentação do Figueira ontem, do plantel todo, aquela ideia que sempre se teve no vôlei, que é apresentar os jogadores de forma individual, né? De fazer uma grande recepção. Tem um pouco, esse voleibol brasileiro tem um pouco do basquete americano, da NBA, etc. Tava fora, sério, a torcida do Figueira deu um exemplo extraordinário no início do ano. Aproximadamente 4 mil pessoas na social ali do Figueira. Piangers foi muito bem na condução do evento. Mas assim, ó, a organização fora, foi fora de série. É um negócio assim que a gente, eu não sei, vocês que estão mais perto do Grêmio e do futebol gaúcho, não sei se vocês já viram alguma coisa parecida, porque teve queima de fogos, chuva de papel picado, apresentação de fogo. Do Ronaldinho ia ser assim, né? Pois é, mas não é que não era um jogador só. Eu acho que é inédito no Brasil essa iniciativa de apresentar todo o plantel. Os jogadores estão subindo da base do Figueirense, as novas contratações, e enfim, a torcida fez uma festa incrível, Gaviões Alvinegras, é realmente a maior torcida do estado e foi muito bonito. É mais ou menos como aconteceu naquela época quando o Grêmio fez a parceria com a ISL. Paulo Nunes foi apresentado. Isso, com a diferença que agora foi feito com o Figueira e não teve nada de ISL e vai ser espetacular. Ainda bem, né? Iniciativa do marketing do Figueira, da nova administração do Figueira e agora... Um abraço para o presidente José Wilker. Nestor, que é absolutamente igual ao José Wilker. E pra fechar, um agradecimento especial ao Renan, que me presenteou ontem com uma camiseta da seleção brasileira. Demais, da década de 80, maravilhosa, quando ele jogava número 6. E de uso pessoal, do acervo pessoal dele, que ele me presenteou, que me emocionou. Acervo pessoal todo mundo. Eu vi a cara emocionada do Mr. P vestindo a camisa no quarto do hotel. E realmente, cara, é histórico. Uma camisa histórica. Show de bola. Era isso, doutor. Obrigado, doutor Alceu. O que tu quer falar, Potter? Agradecer rapaziada do Floripa Tem, né? Que ontem nos tratou muito bem. Primeiro a gente foi pra festa de lançamento da Insensato Coração, nova novela da Globo. Estávamos nós lá no P12 sendo muito bem tratado. Depois fomos uma limousine, mentiu pro tio, né? Pra confraria, hoje também fomos muito bem tratados na confraria, uma linda casa. Exatamente. Floripa é demais, cara. E Floripa tem, viu? Floripa tem mesmo. Floripa é, velho. Doutor Alceu, manda um beijo pra Ana Lu. Mandou um beijo, Ana Lu. Daniel Cidral. Esse é um abraço. Ariane Cidral, Sabrina Gabana e Gabriela Krusser. Beijo pra todo mundo. Quero dar um toque pra você que tá afim de fazer ou renovar o seguro ou tá precisando renovar ou fazer o seguro do seu carro. Peça pro seu corretor cotar o HDI Auto. É um seguro que não tem enrolação nem na hora de fazer, nem na hora de consertar o seu veículo. É só ir até o HDI, bate pronto e em poucos minutos você sai com a autorização do conserto. Poucos minutos mesmo. E uma dica importante pra você que mora em uma região onde costuma haver alagamento nessa época do ano, que o HDI Auto tem uma cobertura especial contra inundação do veículo. Se você tiver um problema, a cobertura garante o serviço de recuperação e higienização do seu veículo. O custo? 4 parcelas de R$8, não mais do que isso, Girina. Super negócio. Um amigo meu teve esse problema aí, pagou mais de R$3.000 pro cara recuperar carpete, banco, alto-falante molhado e não sei o quê, bababá, bababá. Então é mais uma grande economia para quem tem o HDI Auto. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Eu gostei, Magnata, porque não tem enrolação. E de enrolada não já basta a minha vida. Né, é isso aí, pause. Vamos ver aí, Geizinho. O que tem aí para nós, Geizinho? Isso é muito bom. Se o jeito entrar na farmácia, salado, bem tranquilos, assim, com a mão no bolso, salado, eu falo pro vendedor, meu. Você tem calmante, salado? Você tem calmante, meu? Aí, calmante. Meu. É o guri? Tenho. A voz de farmacêutica. Vou tomar três, porque isso aqui é assalto, salado. Que isso. Não, tá bom. Gente. Vamos tá ver bom. Aí, Girina. Mal a luz do cinema se apaga, o jovem casal começa a maior agarração. É mão naquilo, aquilo na mão. E vai, o troço vai e vai. Na fila de trás, uma distinta senhora, incomodada com aquele descaramento todo, fala alto. Tem gente por aí que vem pro cinema só pra fazer safadeza, né? Devia ir pro motel. Aí o rapaz volta-se pra senhora e diz: convence ela, mocinha. Okay. E aí, porazinho? Eu quero mandar um abraço para o prefeito de Garopaba, o senhor Luiz, que eu encontrei ontem na festa lá no P12, né? Tava com o secretário também. Conversamos muito sobre Garopaba, uma cidade onde eu vou bastante. Que momento, hein, porazinho? E recebi também um... Beleza, né? Recebi também... Deste bastante dicas lá para bastante o prefeito. Dicas. Eu falei, inclusive, sobre, aliás, esclareci aquele negócio da faixa de asfalto na ferrugem. Certo. Que a gente falou aqui no programa. Uh-huh. Ele me explicou muito bem aqui. Porque tiveram, mudou de opinião, então. Tiveram que asfaltar porque ali é um piso podre por baixo. Ah, e eles certo. Precisam botar, porque é só naquela faixa mesmo pra botar o calçamento por ele cima. Ele sempre tem uma explicação. Ele te convenceu, então, é isso? Não, cara, o Porã acredita em todo mundo, cara. Não, é impressionante. Ou alimentista. Ele me deu uma explicação bem técnica e eu me convenci. Ah, mas, e também agradecer. Eu me convenci, é bom, né? Agradecer também o presente que me deu sobre um livro maravilhoso sobre a baleia austral, a baleia franca austral. Que legal, cara. Que a baleia, né? Que as pessoas vão para Garopaba. De cor que é o livro. Baleia. Depois tu acabar de ler. Livro lindo, muito legal. É um pouco pesado o livro, cara, né? Vocês podem ser, deixar eu galera, falar. Deixa o cara falar, sabe, velho. Educação, ser delicado e ser educado com uma pessoa. Você tá falando há meia hora desse cara. É verdade também, porra. Então, vai um abraço pro Luiz e agora eu vou falar aqui dos... presente mesmo. Dos novos nomes para Ronaldinho Gaúcho. Enviados aqui por Jefferson Maier Rodrigues. Pô, mas que letrinha aí, produção. Fala aí, galera! Do PB, precisamos escolher um novo nome para o Ronaldinho Gaúcho. Na opinião de vocês, qual dos nomes abaixo seria o mais apropriado? Paulinho Gaúcho. Paulinho Carioca. Ronaldeuro. Ronaldólar. Ronaldindim. Enganaldinho. Mercenaldinho. Mandem um abraço pra toda a gostei galera. Gostei do Enganaldinho e do Mercenaldinho. Ronaldinho também é bom. Ronaldinho tá bom. Era isso, o Mercenaldinho. Eu tinha pra dizer. Mercenaldinho Gaúcho. Cara, eu tava vendo, eu sei que era um assunto pro bolo e tal, e nem é assim tão importante, mas eu tava vendo ontem de noite na TV, no Sport TV, um programa muito legal, até não vou lembrar o nome, o cara lá em Londres, entrevistando o Gomes, goleiro do Tottenham. Cara, o que é o estádio, cara? Demais, né, cara? Caras, e o Gomes... Expresso da Bola. Expresso da Bola. Esse é o... E o Gomes contou aquela história engraçadíssima, né? De um jogador de futebol que precisava de um comprovante de residência, foi na frente de casa e tirou uma foto. E ele pediu pra mulher, ó, tira uma foto que eu preciso do comprovante. Ficou na frente da casa, assim, tiraram a foto, foi lá levar pro empresário. Muito que legal, coisa. Baita programa, hein? E enfim. O Xavi tá aqui no clique. Não, o Xavi foi eleito melhor meia do mundo pela IFFHS. Eu prefiro... Não, eu ia dizer. Eu prefiro Lupo, tu prefere? Prefiro o Lupo. Mas a melhor meia do mundo agora é a Chave, então. Tá certo. Tá bom. E quem tá aí? Quem tá aí? Vai, Pi. Duas do Cristiano Manoel. Vamos. Vamos, Cristiano Manoel. Olha. Mr. P. Mr. P. Noite escura. E ali estava Cristiano Manoeldo viajando feliz da vida, naquela escuridão toda. De repente, as luzes do carro se apagam. Luzes do painel, faróis, tudo. Ele para o carro, desce. Quando desce do carro, olha para os lados, vê uma escuridão. Aí volta mais tranquilo para o carro, pensando, ora, pois, ainda bem, a falta de luz é geral. Mais um. Muito frio em Lisboa. Aí um cara entra num bar, não fecha a porta. Puf. Porque ele não fecha a porta e entra um dos fregueses ali. Ora, pois, queres fazer o favor de fechar a porta que está muito frio ali fora? E aí o Cristiano Manoel olha pra ele. Ora, pois, digo eu. O senhor acha que se eu fechar a porta vai diminuir o frio lá fora? Ai, ai, ai, ai, ai. Piazinho. Obrigado, Piazinho. Fala, Piangito. E o médico chega pro cara e fala assim: a partir de hoje, nada de mulheres, nada de uísque, nada de vinho importado, nada de restaurante caro, nada de carro novo, nada de viagem, nada de férias em Cancún. E o cara responde: ah, doutor, isso até eu ficar curado, é isso, doutor? Não, não, é só até você terminar de pagar o que me der. Falou em médico, eu lembrei uma bem rapidinha, aquela que o cara chega às velhas pelas piadinhas do médico e diz pro paciente: olha, tem duas notícias pra te dar. Uma boa e uma ruim. Uma bela história. Com toda prefere? Piada estúpida, né? O que tu prefere? É boa ou ruim? Não, a primeira boa. Olha, lamentavelmente, os exames saiu o resultado e o senhor tem 24 horas de vida, Pedro. Tá, tá brincando? A boa? Essa é a boa e a ruim. Eu esqueci de avisar o senhor ontem. De repente ligar, só deu ocupado. Eu tenho a falar, Porazinho. Cara, eu quero aproveitar a presença. Quer mandar abraço pra quem, Porazinho? Quero aproveitar onde, a presença de Ricardinho Prates e perguntar pra ele se eu vou ou se eu não vou tocar no show do Monobloco, Ricardinho, confirmado, no Planeta. Confirmado. Exclusiva notícia. Notícia exclusiva. Nós estamos anunciando aqui no programa. Pessoal. Exato, eu falei com o Pedrinho, parceiro. Com qual deles tu falou do Monobloco? Pedrinho. Pedrinho, Pedro Luiz. Ah, o Pedrinho da parede. Exatamente. E os outros 48 do Monobloco vem? Os outros não. Eu falei com o Pedrinho, a sua camiseta já está customizada. A camiseta tá legal. Agora vai caber em você. Você emagreceu como eu precisava, entendeu? Então fica tranquilo, essa camiseta vai caber. Pô, vai ser um grande momento na noite de sexta-feira, cara. É demais o show do Monobloco, é muito massa. Às duas da manhã, né? Completo, é pra cima, assim. É bailão de carnaval, é demais esse show. Vai ser muito divertido. Obrigado, parceiro. Obrigado, Ricardinho. Tá por Atlântida nos dias 29 e 30 de janeiro? Se não vai tá, dá um jeito, maluco. Sei lá, descola uma carona, se manda de qualquer jeito pra lá. Vai rolar um fim de semana com muita música, esporte e diversão. É o Meca Festival, grande evento patrocinado pela Coca-Cola, que vai bombar com a melhor programação. Competições de skate, surf, bandas nacionais e internacionais, DJs e muito mais. Um conceito de festival multicultural, totalmente inovador e imperdível. Escuta só quem é que vai estar por lá. Fenômeno Indie, Vampire Weekend. Também vai ter Two Door Cinema Club, banda responsável por um dos melhores álbuns de 2010, como vocês sabem. Que legal. As You Know. Dupla inglesa Lyle and Bushwaka, Fabrício Peçanha e outros grandes nomes da música eletrônica. É um festival de música eletrônica. Demais. Fabrício Peçanha te mandou um beijo. Vão ser poucas horas de descanso e muitas horas de diversão. Anota aí, 29 e 30 de janeiro, Praia de Atlântida, uma mega estrutura montada no Jimbarã e também na beira da praia. A Coca-Cola patrocina, banca o Meca Festival 2011. Abra a felicidade você também e venha curtir. Mais informações no site mecafestival.com.br. Fala, Potter. Meu nome é Franciele, moro em Florianópolis, onde estamos aqui fazendo ao vivo o programa Pretinho Básico toda essa semana de Planeta Atlântida, e gostaria de passar para vocês uma experiência desagradável que tive. Experiência desagradável. Conta poupança no Banco Caixa Econômica aqui de Floripa mesmo. Um dia desses fui usar o cartão da conta e estava cancelado, sem entender porque fui até a agência. Lá me falaram que foi cancelado por motivo de segurança, pois saques de valores altos estavam sendo feitos em São Paulo. Conclusão: meu cartão foi clonado e gastaram R$2.000 da minha conta. Isso, filha de uma mãe! Fui alertada a não usar o cartão em caixas eletrônicos como aeroportos, supermercados, shopping, etc. Assim vai o aviso pra galera. Fique alerta, porque aqui em Floripa isso tá se tornando algo bem comum. Um beijo pra todo mundo, Franciele. Não, acho que o que ela quis dizer é que é pra usar das agências bancárias. Mas às vezes tu tá no aeroporto e precisa usar. Mas tem uma caixa eletrônica ali, é pra tu usar. Claro, cara. lógico. Cara, existe uma coisa chamada débito, essas coisas assim, sabe, o crédito. Crédito! Entendeu? E aí tem que parar de usar dinheiro, cara. Tirar dinheiro, cara. Mas tu precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro, eu não tiro dinheiro. Eu não preciso de muito dinheiro. Eu também. Graças a Deus. Eu acho que é a nova geração, porque eu também não tô sempre sem dinheiro. Tá, mas aí tu vai pagar um táxi como? Tu vai comprar uma laranja? Hoje em dia eu pego um táxi que aceita Visa, meu. Eu pego, eu tenho o telefone do cara que é de uma empresa de Porto Alegre. Tem aqui o telefone do cara? Que aceita a Visa. Ele leva a maquininha no carro, é isso? Ele leva a maquininha wireless. Cara, demais. Carro, aí, do cara, tem então... também um mendigo que eu conheço que já aceita Visa. É o mendigo de Canoas. Ele cuida. Aceita a Visa, mendigo. The number one radio station na Atlântida. Estamos aceitando o cartão Visa eu também botei... para comerciais cara, gravados. Mas... Eu dei no, 75 centavos no débito e o cara tira ali a segunda vez. Essa aqui é a minha, essa aqui é a tua. Aí ele diz assim, às vezes falha o sistema. Então, saiu, agora deu certo. Tá. O Marcos, ele tem umas coisas, ele não tem conta de telefone, né? Aí o cara vai ligar pra ele em Floripa, não existe o telefone dele. Porque ele tem um iPhone 4 sim, de cartão. De pré-pago. Deixa o cara, assim, velho. É o homem do iPhone 4. O iPhone 4 de cartão. É o iPhone pré-pago. Nos últimos 3 anos, as esmolas que eu recebi foram pelo cartão. Só táxi precisa de dinheiro. Me dá outra coisa que tu precise pagar com dinheiro hoje no mundo. Dinheiro vivo na mão, né? É, outra coisa. Feira. Táxi. Feirinha, táxi. Feirinha. Táxi. Feirinha. Táxi, só pra comprar táxi. Cigarro. É. A feira aceita também. Pra comprar cigarro. O que é, Santana? Pra comprar cigarro, precisa. Torce pra quem, Santana? Dinheiro. Qual teu time? Para o Grêmio. Para o Grêmio. E o Ronaldinho, Santana? Ia jogar onde? É um traíra. Como é que tu reagiu às imagens do Ronaldinho sendo anunciado na Gávea lá? Eu fiquei perplexo. Eu não acreditei. Ele me prometeu que viria. Ele me disse, eu vou para o Grêmio. Pra quem? Eu não vou. Tá qual time? Grêmio. Quem? Grêmio. Obrigado, Santaninha, valeu. Olha a última rodada, vai, Pianja. A gente tá falando aí de casos, tá sem né, voz, Pianja. Tá sem voz. Tô um pouco ronco. Tá lá no Figueira, no caso do Figueira, foi bonito, foi bonito. Eu gritei muito, acabou o evento, tava sem voz. Tava emocionado e com razão. O nome do cara é Cássio Rafael, um golpe, um crime organizado em Porto Alegre, perto do Barra Shopping, ali no bairro Cristal. Ele tava saindo do shopping, passou por ele uma Eco Sport, motorista, uma loira, ela ofereceu carona, o cara tava a pé. Quando entrou no carro, duas morenas no banco de trás puxaram o cara. Caraca! 23, 28 anos, velho. As meninas isso, aparentavam ter. Que horror! Enquanto uma dirigia, as outras começaram a seduzir o cara. Ficaram uns 40 minutos circulando pela cidade. Enquanto passavam a mão em todo o corpo dele. Que violência! E por fim, deixaram ele no centro, abandonaram no centro. Olha aí, cara. E quando colocou a mão no bolso, a carteira do cara tinha sumido. Essas mulheres fazem parte de uma organização, crime organizado em Porto Alegre e em várias cidades, e a polícia não consegue pegá-las. Fica a dica pra tomarem cuidado, porque ele já foi assaltado por elas 3 vezes essa semana. E amanhã ele tá voltando lá pra ser assaltado de novo. Manda um... Vai dar o... Pelo Fetter. Não, vai daí, ô! Oh. Vai daí, ô! Oh. Vai daí, ô! Oh. Ai, meu Deus! Vai dar o quê, Bianca? Vai dar o quê? Vai daí. Fetter, aí. Pô, cara. Pra quadrilha da Eco Sport, da Eco Sport Preta. Porra. Cássio Rafael de Canoas. Pô, esses casos de violência, o caso Elisa, né, cara? Nunca mais se ouviu falar, né, cara? Não. Nunca mais tem mais notícia do Bruno. Do caso Elisa, né? Pai, enterraram esse assunto, né, meu? Enterraram esse assunto. Que coisa, né, cara? Ô, meu, era isso, né? É, acabou. Vamos encerrar. Eu tô procurando aqui o trote do nosso querido Geiso. Aliás, não é o Geiso, é o Ricardinho Prats. Que vai passar o trote. Já passou aí, o trote no Porã, sobre o Porã tocar no Monobloco. O Monobloco vem aí, vai tocar sexta-feira, amanhã no Planeta. Nós estamos pleiteando uma vaguinha para o Porã. Pô, demorou, mano. No Monobloco pra tocar junto. Tá bem, queridos? Era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Nesta véspera de Planeta Atlântida. Hoje, às 17 horas, o Macrofonia do Cacau Menezes vai vazar pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul inteirinho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul inteirinho, curtir as emoções, a vibe do programa do Cacau, Macrofonia aqui na Atlântida. Valeu, voltaremos logo mais às 6. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo.